este fim de semana teve lugar, este não, o outro, teve lugar o Festival da Canção Júnior. E para quem tinha a esperança, desta vez é que era, por pensar que eles eram putos, né? Pensava, epá, os gajos são putos, agora é que vamos ficar bem classificados. Bem, enganou-se redondamente. Mais uma vez, e para não variar, ficámos nos últimos lugares, para não dizer no penúltimo. Então, quando surgiu o momento das votações, bem, parecia um déjà vu de outros festivais da canção. Foi um espetáculo. É assim, mas quanto a mim, há dois fatores preponderantes para a nossa baixa classificação neste festival. O primeiro é que ninguém entende aquilo que nós dizemos, né? Essa é a primeira. E o segundo é que temos um primeiro-ministro que não faz mal a ninguém. Ora, vamos lá ver isto. Quem é que ganhou? A Rússia. E porquê é que ganhou? Uns afirmarão que foi porque o seu concorrente, neste caso duas concorrentes, ainda por cima era a dobrar, cantaram melhor. É uma boa resposta. Mas se nos lembrarmos dos recentes acontecimentos na Rússia e principalmente em Inglaterra, eu acho que a Rússia ganhou, pois os outros pais dos outros putos tinham medo que alguns desses fiquem, como é que eu vou dizer, de repente doentes, não é? O que Portugal precisa para ganhar o Festival da Eurovisão é um Salazar. E não me estou a referir ao utensílio de cozinha, por muito útil que isso possa ser.